Tango Mike Bravo e uniforme de color 27, curva esquerda, reporte cruzando o ponto, senhor. Cruzando a esquerda, confirme reportar a sua namorada. Afirmo, senhor, reporte cruzando o campo. Alfa Juliette via 0, portão 07 no 434. Meia 63 no 2 na escuta? Na sua escuta. É sem balizador? Afirmo, senhor. Que você aguarde para a decolagem? Claro, é Trip 5217. Complete final call tower 118.6. 118.6, olha lá. Melhorou, senhor. Agora melhorou, clareza 3. Ok, está aguardando a autorização. Ok, aprovado, conquista 260. Rota conforme o plano, decolando a 10, curva à direita. João perfil da Arbor, após Arbor segue direto, conquista. 5025 transponder, controle opera em 199.35. Autorizado 260, decolando a 10 com curva à direita, Arbor 5025, código 035, controle 2223. Remota, chama quando pronto, para o puxa de nada. Mike Bravo Uniforme, chama agora o controle 1 no 9.35, tem um bom voo. 9.35, dá o botinho, dá para o voo. Salvador, bom dia, Mike Bravo Uniforme, na saída da banda, usando 4.000 agora. Salvador, Mike Bravo Uniforme, contato radar, para 180, saída Momo. 180, saída Momo, Mike Bravo Uniforme. Desça para 2.000 pés, ajuste 1015, livre LS, reporte estabilizado. And it's 120 degrees 09 knots QNH 1015. You're clear to land runway 10 to 5217. Clear to land 5217. Tente ajuste 1015, 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado para 290. Azul 4208 decolou aos 30. Chama agora o controle de Salvador em 1 no 9 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, 4208. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4208. Já pronto para da barra, Mike Eco Delta, reporte no fora da barra. Azul 4208, contato radar, sua para 370, Cira Puca. 370 na Puca, 4208. Na escuta, tá 3063? Eu tenho aprovado 340, você quer que eu venha 38 ou você aceita 34? Romeu Charlie X-Ray, atento à estreia de turbulência do ATR da Trip, autorizado decolagem na pista 17, vento 120 graus com 09 nós, reporte para o cruzamento no aeródromo. No perfil da Dael, Leida, após Leida vai voar Ildes, onde vai interceptar aerovista que conforme a rota após. 5031 transponder, controle 1935. Sem identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém 50. 050 na mar e 50 também. Clear runway via Echo, taxiway Echo, round 121.9. Locating via Echo, we'll call ground at 129.04 F217. So long. Salvador Ground Pair, good morning, 35217 Vacaiti. Welcome, taxi and Alpha, and maintain position before Juliet. Okay, straight ahead by Alpha, will maintain before Juliet, 5217. Charlie X-Ray decolado aos 3-2, reporte para o cruzamento do eixo da pista 1-0. Reportará para o cruzamento, Charlie X-Ray. Five 217 taxiing in Alpha Juliet, main apron, until remote position, main apron, 1-2. Aqui vai Alpha Juliet, main apron to stand 1-2, 5217. X-ray autorizado cruzamento, reporte no eixo da pista 1-0. Reportará no eixo, reportará livrar. Passarida, a transmissão voltou a ficar um pouco baixa, ok? Eu entendi que está pronto. Tem uma aeronave da Trip que vai parquear aí na remota. Assim que o Trip finalizar, o senhor inicia, aí chega o equipamento novamente, ok? Ok, 1223. Segue aproximação, aguarda autorização 4298. 298, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus com 9 nós, QNH 1-0, 1-5. Qual o setor? Ciente, Charlie X-Ray. Livre pouso, passou 4298, tem embaixo da lá. Chama o Charlie X-Ray, chama o controle 119-35. Chamará 119-35, Charlie X-Ray. 4298, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus 10 nós, quem negar 10 no 5. Ciente, livre pouso, azul 4298. Mil pés, reporte 15 milhas, Salvador. Reportará 15 milhas, Salvador, Charlie X-Ray. Solo Salvador, bom dia, é o voo 1923, ciente da informação Índia. 1923, só um minuto, Guarulhos. Aguarda, voo 1923. 347, report 13, red for push and tap, sir. Check in, please. 353147, red for push and tap, 5437, correction. 5437, number 2 on the second to push. I have the traffic battery company behind of you. Roger, 5437. O Romeu Papatão, tá pronto, cópia? Aprovado, voo local, mil pés, corredor forte da coluna no 7, curva à esquerda em conexão com a torre, para ingresso no corredor. Transponder acionado 01141, controle 11935. Batatura. Controle Salvador, autoriza Romeo 8-6 pro destino, pro ideal seria 330. Só confirmando, corredor forte, a curva pela esquerda, o Romeo Patango, tá 02 PB? Ciente 330-085, Romeo 8-6. E só confirmando o transponder 01141 e para acionamento de taxa-decolagem vai chamar a torre em 118.6 ou ajuste 10015. Azul 4298 no solo aos 37, livre pista pela direita, chama solo 121.9. Precisa pro de Aracaju. Mantenha a saída inicialmente, chame Recife 2685, alternativa 3365 e coordene diretamente com o mesmo. 2853385, coordenada, obrigado. Zero, prepare a arbor. 360, prepara, confirma. Estacionado, 2:50, 42:2, alterna Salvador para o táxi. Salvador, só copiei Salvador, alternado. Só um minuto para iniciar o táxi, cobrir com o meu POP e autonomia. 42:50, senhor. Afirmativo, táxi via parte principal, Indy Alpha, 18 metros, ponto de espera com a torre, ajustado no 0 no 5, bom voo. 4, Indy Alpha, 18 meio, obrigado. Salvador, azul 4298, livrou. Salvador 98, táxi lento, prossiga via Alpha, mantendo a São Juliette. Alfa, vai mantendo para Juliette, táxi lento, 4298. 35437 after the passageiro do combo behind the view, clear your push and start up com taxi. And why start now, 35347. Recife 2685, alternativa no 3365, bom voo. 2085, 3325, na cidade de Fã. Uno 923 para cópia. Prossiga, 923. Guarulhos 360, rota via Pesolu 21, na cola 90, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa. Após Elefa, vai voar Sagaz, onde intercepta o eixo, segue conforme o plano. 502.000 transponder, controle opera em 199, decimal 35. Uno 923, aprovado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 2-1 até trivia após DCT Posse Caldas. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Sagaz. O transponder 5026 e o controle 1935. Afirmativo, 06 portão, chame ponto quanto para o posicionamento. Chamará agora o 923. Fez o ajuste 1015, via litoral, reporte através de pessoal. Gentileza? 3-2-2-2-3, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, quem negar 1-0 no 5. Decola, 3-2-2-3. Fala azul, 4-2-9-8, estou aproximando da Juliette, tá ali no ingresso no pátio? Torre Salvador, estou Papatango, Romeu Papatango, pátio quadro, pronto para acionamento. Papatango, Romeu Papatango, autorizado acionamento, chame para o táxi. Para o táxi, Romeu Papatango. 262.000 pés, ajuste 1015. 2015, depois 2000. And red to taxi, flag 437, people on board 67 in 2 to 3 hours. And alternate Victoria. It's approved, Minapron, Indian Alpha, to the road point, call tower frequency 118.6, Canadian 015. 1015, San Antonio, but one way, 10 Maya. Main April Indian Alpha, and call 1186, 5437, correct. O azul, assim que o trip livrar o setor, pode ingressar a Juliette, portão 8. Gente, faz o trip, ingressa a Juliette, portão 8, para 298. Alô, bom dia, o gol 1435. 3, decolado aos 4-2, chame o controle 1-1-9-35. 1935-2233, obrigado. Solo, bom dia, Oxanã 6225. Para Brasília, nível 340, 2-2-3. É 225 Brasília, tem aprovado 320. Você aceita? Afirmativo, 320. Sim, só um minuto para autorização, número 2, para cópia. Número 2, 025. São dois aprovados, sem mensagem, 3.63. É, autorizado, 3.63, chamada para táxi. 7, Monte Hold Point, runway 10. We have Embraer 190 on final. Roger, 3.5.3.7, back in position. Oi, Salvador, fechou o Papatango, Romeu Papatango, pronto para ataque. Papatango, Romeu Papatango, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 17. Reporte para o ingresso na pista 17, Romeu Papatango. Parar para o ingresso, Romeu Papatango. Tower 5437, and if necessary, we are departing tonight. Roger, mantém hold point, runway 10. 5437. Web 5826, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 9 nós, QNH 1015. E pouso 1015, 5826. 186, obrigado. Delta. Mandou papapá, Mike, é Delta. Mike, é com Delta, tem um Boeing da Objection na curta e final agora, pista no zero, visual com o mesmo? Afirmativo. Na retaguarda, autorizado cruzar o eixo de aproximação pistão no zero, chame setor norte, senhor. É, com Delta, chama lá setor norte. Copiado. No 435, cópia. No 435, pronto, cópia. Ilhéus 240, declarando 10, curva direita, no perfil da Euleida, após o Ilhéus 5027, o transponder, controle opera em 199, decimal 35. Mantenha o voo no 435, chame o portão 7, chame o contorno para o posicionar. Demarão, no 435. Salvador, muito bom dia, Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango. Alfa Romeo Charlie, Alfa Tango. Só um minuto. É 190, mas é o 800, tá certo. 5347, autoriza. Trips 5427, you're clear to line up and maintain. Yeah, line up and maintain 5427. 5 Delta cruzou a final da 190, certo norte. Papá, Mike Eco Delta, pouso autorizado na pista 17, vento 120 graus, 11 nós, que nega 1015. Eco Delta, cliente autorizado, pouso, está na base, baixado, checado. Jet 5826, livre pista pela direita, no solo, aos 4.6, chame solo, 121, decimal 9. Solo 219, 5826, obrigado. Para o táxi está 3663 com 89 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. 5437, you're clear to take off. Runway 10, wind 120 degrees, 11 knots, KNH 1015. 120115. 5437, Web 5826, de Robin, na sua escuta, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, mantenente da Juliette, 526. O Oxanei 6225, para cópia. Pronto, para cópia, 6225. Ok, Brasília, aprovado 320. Rota conforme Nidia Sapuída, Operisk 10, Formosa, após direto. Decola no zero, curva esquerda. No perfil da Momo. Momo, após Momo, voa Nidia. E após conforme. 5036, transponder. Controle APL 119.35. Autorizado Brasília, então, nível 320. Decola da 10, curva esquerda. Decolagem da Momo, transição Nidia. Transponder 5036, controle 119.35, 625. Confere, portão 1 na pole, chama o condutor para o puxo funcionar. Chamar para puxo, funcionamento, 625. Contact down, sobre o departure 109.35 and have a good flight, sir. 109.35, good job, sir, bye. Estão mantendo aqui os pés? Afirma. Gente, via litoral, reposte fora da barra. Vai estar na fora da barra, pode. Samara para o táxi, gol no 923. 5826 da web, Juliette, portão 3. Juliette 3, obrigado, 5826. We dial the port. Ah. Salvador, Olimpo 03, poderia passar pelo menos a cópia do plano autorizado? Gente, o Olimpo 00, só um minuto, tô chegando com controle da saída. Inicialmente na dial. Aprovado 240 já. Ok, está aguardando. Então, considere seu solo aos 4-9 ao estacionar, fica esse livre, senhor. Bom descanso. Pouso em Cairo, ao zona 2, zona 5. Zona 2, zona 5. Senhor, solo aos 4-9 ao estacionar, fica esse livre, bom descanso. Lipo 00, pronto, cópia. Temativo, pronto. Confim 240, rota Guia Whisky 1, decolando ao 90 com curva pela direita. No perfil da Dael Leda, após Leda, voa Ilhéus. Em Ilhéus, segue na Whisky 1, 5036, quais são? 5034, o transponder e o controle opera em 119.35. Está autorizado o Olimpo 00, né? 240, Whisky 1, decolando a 10, curva direita, Dael. Leda, depois Ilhéus, pela Whisky 1, a zona 5034, controle 11935, Olimpo 00. Afirmativo, Olimpo 00. Correto cotejamento, qual é o B? Está com 10 a bordo. 10, ciente, chame a torre em 118.6 agora para acionamento, táxi e decolagem, Olimpo 00. 18.6 para táxi e decolagem, cara. Alô, Salvador, bom dia, OTAN 3304, ciente da Juliette, autorização para Brasília. 3304, ciente, só um minuto, número 3 agora. OTAN 3663, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, quem negar 10, no 5. Ali decola, 3663, 1015. Esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5040, transponder, controle da PL 119.35. Ah, olha, mamãe, foda. Gente, 500 GPS para Cairo Lorenzo, frequência livre, Lima, mais foda. Frequência livre, até a volta, galera. 2558, Puca. Maracaju, 5040, transponda 1935, o controle, Oxenema 302. Protegimento correto no portão 10, chama quanto ponto para o peticionar. Tamará, Oxenema 302. Charlie Alfatango, prossiga. Para a costa, Charlie Alfatango, senhor. Ok, qual setor? Setor norte? Até aqui na Pituba, terra de Delta. Sim, litoral sul, 500 pés, decolando, da 107 aprovado, com curva pela direita, transponde 0170, controle 1935, a torre 1086. Positivo, vai decolar da 107, após curva direita, ingresso ali no final, 510, controle 1935, torre 1086, 0170, transponde. Afirmativo, torre agora 1086 para acionar, taxa de colagem, 1015, POB. 01 para bordo. Gente, chame a torre, bom voo. Boa. Acionamento, tá. Brasília, aprovado 380, via rota via Up Zulu, 17, decolando da 10, com curva pela direita no perfil da Arbor, Elefa, após interceptar o vice, é conforme. 5041 no transponder, controle operando 19.35. Autorizado nível 380 para Brasília, via Ampezulo 17. Decola 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5041, controle 119.35, TAN 3304. 3304, confere portão de número 5. 05, chame quando pronto para o posicionar. Chama lá, 3304. Salve Salvador, gol no 923 para o táxi com 140 a bordo, alternando Galeão, 3 horas e 28 de autonomia. Pai principal, Índia Alfa, ponto de espera torre 18, decimal 6, ajusta no 095. Pai principal, Índia Alfa, 18-6, gol, 1-923. Eu, Papatango, decolado ao 5-3, chame cruzando o eixo da pista 1-0. Chamará a cruzar a pista 1-0, Rodrigo Papatango. Direita para livrar formações para o A230. Sente, livre desvios após desvios na proa de Dael. Sente, o da 3663. Cruzamento da pista 1028, Romeu Papatango. Sente, o meu Papatango, chame o controle 199.35. Parar o controle, Romeu Papatango. Salvador, bom dia. Oceané 6201, informação Juliette para a Copa. Nuno Galeão, só um minuto, 360 já aprovado. Confirme? 360 já aprovado do Galeão, só um minuto para a cópia. Prepara da Elma. 1923, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, QNH 10 no 5. A linha decola, pista 10, gol 1923. Galeão Fatango está acionado e pronto. Controle Salvador, este é o Papatango, Romeu Papatango, na sua escuta. Taxi, chame para ingresso na pista 17. Ingresso na 17, por favor. 6211 para a cópia. Para a cópia, 6211. Provado Salvador Galeão, 360, rota via Pesolo 10, declanda 10, ocupa pela direita. Investida da Euleda, após Euleda vai voar Bride, aonde interceptou o eixo da aerovista e conforme o plano. 5021 no transponder, controle opera em 119.35. Ok, autorizado então, Galeão nível 360, via Abesolô 10, decola da 10 com primeira curva direita, saída Delta, transição Leda. Após voa direto Bride e segue conforme rota. O transponder 5021, quando está indo 19.35, o Oceané 6201 está no portão 4. Só confirmando a saída da El, após da El voa Leda e após Leda Bride. Da El, Leda e após Leda Bride. O Oceané 6201. Portão 4, chama o ponto para o posicionar.